cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, no FM da Boa Nova. E no ensejo, este, de algum modo, dar-vos particular prazer, desde logo para o próprio nome do disco, que serve de mote, Autorrádio. Bem sabemos que a emissão das rádios hoje em dia não se circunscreve ao rádio. Hoje, muito felizmente, deve-se ao evento da internet, na qual a Rádio Boa Nova já está presente há mais de uma dúzia de anos, com emissão regular. Pois bem, o que pretendemos dizer é que ainda hoje grande parte do rádio faz companhia às pessoas, especialmente quando estão no automóvel. E isso, enfim, é um facto que está provado e que tem muito a ver também com as audiências da própria rádio. Pois bem, quem nos vai recordar a questão do autorrádio, até porque este trabalho dizem que é uma ode a uma determinada viatura que o Luís Nunes tem, é o trabalho de Benjamin. Pois bem, já não falámos com ele há cerca de 3 anos, na altura enquanto Walter Benjamin, agora só Benjamin, e já na altura creio que falámos com ele. Estava ele em Inglaterra, pois bem, agora está mesmo por cá, por terras nacionais. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, ainda que seja via telefone, para falarmos então deste seu autorrádio, Luís. Muito obrigado. Luís, dizia eu que isto era uma ode É muito verdade. Viatura. Eu quando digo isto não é viatura é porque não queria fazer publicidade, mas também não vamos ajudar nada a Volkswagen se falarmos de um Volkswagen Golf de 96. Pois bem, é que o Luís diz que, de algum modo, é sintomático a companhia que o autorrádio dessa viatura lhe fez enquanto andou a fazer concertos ao longo do país durante 33 dias seguidos. Uhum. Pois bem, então fales dessa experiência. Foi uma experiência incrível, andámos feitos malucos a percorrer o país, todos os dias tocámos, todos os dias tivemos que montar o nosso material todo, fazer som, tocar, desmontar, ir para o hotel ou para onde quer que nós fôssemos dormir, dia a seguir conduzir, voltar a fazer a mesma coisa. Foi uma experiência incrível, foi super enriquecedora, conhecemos um monte de gente, tocámos para muitas pessoas diferentes. E serviu para mostrar a música, as canções às pessoas e também perceber o que é que as pessoas, quais eram as reações das pessoas a estas canções novas. Portanto, muito do repertório tem a ver mais com já com este próprio autorrádio que normalmente com o The Imaginary Life of Rosemary's and Me. Tem tudo a ver com o autorrádio. Uhum. Eu deixei de cantar em inglês a partir de dezembro. Uhum. Nós demos um último concerto enquanto Walter Benjamin e agora surgiu este novo projeto que ficou só Benjamin e, portanto, há um corte completo com o que vinha do passado. Com exceção da ligação à pataca, não é? Sim, claro. Eu quero frisar aqui isto porque algo, enfim, já aqui em conversa com outras pessoas, disse, e julgo que não estou arrependido do termo que usei na altura, é que a pataca tem sido um alfobre de grandes bandas e de grandes discos. Uhum. Claro que quando vai dar a resposta vai também de algum modo ser a falar de si próprio, mas excluindo esse progredido de estar a falar de si próprio, concordo connosco, de facto há nomes muito interessantes que surgiram na pataca neste projeto do Jabal Luciano. Eu concordo completamente. Eu acho que a pataca tem grandes nomes, grandes bandas e faz bons discos. Eu acho que os discos da Pataca são bons, mas são bons porque eles são pensados para serem discos e a Pataca tem a grande virtude da Pataca, independentemente das bandas que lá estejam ou não. Eu acho que a grande virtude da Pataca enquanto editora é o espaço de liberdade criativo e essa liberdade é posta à disposição, mas com as ferramentas para exercer a liberdade, que eu acho que é muito, muito, muito complicado encontrar noutra editora. Se falarmos de uma média por termo, por opções editoriais e de público, e se falarmos sequer noutra editora por uma questão de orçamento. Porque a Pataca é uma editora independente, mas é uma editora independente que tem o seu próprio estúdio, que é uma coisa muito rara. E, portanto, eu acho que isso potencia muito os discos que saem ainda editora, e acho que é uma grande editora. Eu adoro estar na Pataca. É na tua rede que eu vivo, é na rede. Deita-me fogo à fadiga, liberta-me da sede. Que eu não vou sair daqui. Nos tempos que correm o inverno, passa sem correr. Limpam-se as armas à sombra, dedicas-me o poder. Na tua boca vivo o meu pão. Vamos queimar gasóleo para a marginal. Deixa que eu acelero. Thank you. nas tuas costas que eu venho rejuvenescer. Disparamos tiros para o ar sem ninguém ver. Celebramos a união. Como a Escócia terá sempre de obedecer, eu ponho-me de joelhos para não esquecer que irei sempre ficar na mão. Companheiros, neste caso de viagem, até o termo certo, enfim, os companheiros desse Volkswagen, não é? Portanto, não poderão ser muito, está limitado a 5, mas não será o único carro que andou diretamente na viagem. Falam destes companheiros de viagem e, de facto, foram eles que, uma vez mais, vieram verter a participação também aqui no disco. Na viagem, nós, nessa viagem que fizemos, nós fizemos uma versão reduzida dos concertos, muito apoiado em máquinas e. Nós tínhamos muitos teclados e tínhamos assim. Era um concerto um bocado diferente da norma, de que as pessoas estão habituadas. Portanto, não havia propriamente uma banda inteira em cima do palco. Houve alguns concertos em que éramos trio, mas normalmente éramos só dois a tocar. Que era eu e o António Vasconcelos Dias, que é um meu braço direito neste projeto, até no disco, foi o que me deu uma grande ajuda na produção deste disco. E depois. Os músicos que tocam comigo e que vão começar a tocar comigo agora muito mais regularmente, que é o João Correia e o Nuno Lucas, que são... Estão mais conhecidos? São um grande baterista e um grande baixista. E depois neste disco houve mais pessoas, mais amigos convidados, que deram o seu emprestaram o seu talento para este disco, para ser ter o cunho dessas pessoas, não é? E podemos referirmos aqui, por exemplo, o Jorge Teixeira Pires, o homem dos Pontos Negros, não é? Exatamente. O Pedro Girão, no caso, mais conhecido por Baga, não é? Exatamente. Pedro Girão, eu costumo dizer que ele é o ilustre desconhecido. ele é dos meus melhores amigos desde os 6 anos. Ele foi uma pessoa muito importante neste disco também, deu-me uma grande ajuda. O AP Braga, uhum. que é já um clássico, era o baladeiro de Lisboa nos idos anos 70, não é? Foi companheiro do Zeca Afonso e do Fausto, que escreveu, aliás, este disco tem uma canção escrita por ele e pelo Fausto, em 73, que se chama Rosie. Exato, que é o único tema que não é original aqui deste disco. É o único tema que não é original, sim, sim, sim. Porque eu também achava que ter um disco chamado Autorrádio e depois, de repente, não aparecer outro artista a meio da emissão também era estranho, não era? Agora, um clássico de 1973. AP Braga e a canção que escreveu com Fausto Bordal Dias, baseada num poema de Reinaldo Ferreira. Rosie. Eu, Rosie, eu se falasse, eu dir-te-ia que parto. Everywhere, em toda a parte, a vidigal idêntica de sempre é sempre um esforço inútil, um voo cego a nada. Eu, Rosie. Se falasse eu diria que parto everywhere, em toda a parte. A vida igual, idêntica, de same, é sempre um esforço inútil, um voo cego a nada. Mas dancemos, dancemos, já que temos a valsa começada, e o nada deve acabar-se também. Como todas as coisas, tu pensas nas vantagens imensas de um pai que paga sem falar, anunciado gol. Eu penso vê lá bem em Arles e na orelha de Van Gogh. E assim entre o que eu penso e o que tu sentes, a ponte que nos une é estar ausente. Mas dancemos, dancemos, já que temos a nossa começada, e o nada deve acabar-se também. Como todas as coisas, pensas nas vantagens imensas de um par que paga sem falar, e um nauseado e grove. Eu penso ver lá bem em Alice e na orelha do Concorde. E sinto que eu penso que te sinto, a ponte que nos une é estar ausentes, é estar ausentes. Bem, já que falam nisso, tem a voz do radarista Pedro Ramos, não é? Sim, exatamente. O Ernesto Silva dos Pistas também toca. Uhum. E já não sei se... E falta o José Maria Gonçalves Pereira. Portanto, José Maria Gonçalves. E o Zach Wolfson, que é um cantor inglês que faz cores no disco, que é um grande, grande amigo meu. E é um grande, grande cantor. Ora bem, e congregar estas pessoas todas para este, enfim, autorrádio, para este projeto? Enfim, de alguma forma lhe-se dando o Lamiré das músicas que tinha, assim, dos seus, aquilo que Imberbe vai fazendo em casa, ou de algum modo, quando pensaram em fazer o disco, começaram logo, automaticamente todos a verter para a construção? Não, foi um processo completamente anárquico, não houve nenhum planeamento. Aliás, posso dizer que, por exemplo, o Ernesto Silva dos Pista, que faz umas guitarras na Rosie, que são umas guitarras, por cima, são as melhores guitarras que existem nessa música de longe. Eu gravei o disco dos Pista, estava a produzir o disco dos Pista, e de repente estávamos num momento de relaxo, e eu disse, oh Ernesto, não queres experimentar a gravar aqui umas guitarras numa canção que eu estou aqui a gravar? Ele estava a experimentar, e pronto, e aconteceu assim, foi uma coisa muito espontânea. Eu lembrei-me, e eu acho que assim é mais interessante, porque não é uma coisa pensada, não vou ter aquela pessoa aqui e acolá, porque... Não, ele apareceu porque estava lá, e eu lembrei-me, bem, este tipo, se calhar, de certeza que faz umas guitarras mesmo interessantes para isto. E ele assim o fez. José Maria Gonçalves Pereira, que é um grande saxofonista, tocou com o Tito Paris e toca com toda a gente. Nós estávamos no estúdio e pensámos, pá, isto que é aqui um saxofone. Demos-lhe um ligámos-lhe, e no dia a seguir ele foi lá e gravou as coisas. E ele próprio fez o arranjo de saxofones. Portanto, acho que houve aqui um lado muito espontâneo, mesmo nas colaborações. Jonatas Pires foi passar o fim de semana ao Alentejo quando eu estava a gravar o disco, porque eu queria ter uma opinião, eu sou muito amigo dele, e queria uma opinião dele sobre as canções, porque houve uma altura em que eu estava um bocado confuso sobre tudo, e ele gravou umas guitarras e gravou umas vozes e deu-me imensa força. E portanto eu acho que o processo todo de gravação deste disco, aliás, o disco começou por ser um processo muito solitário, de eu fazer as canções e estar a gravar demos e versões e regravar e fazer mais canções e deitar fora canções. E depois, quando já tinha um corpo de trabalho grande, aí é que as pessoas começaram a entrar. E quando as pessoas começaram a entrar, foi um processo super espontâneo. nunca irei mandar. Eu nunca, nunca irei mandar. Só quero sobreviver ao tanfal. Eu só quero sobreviver porque ela manda em mim. E nos tempos que ainda estão para vir, processo de montar o disco, ou seja, de escolher o alinhamento de 1 ou 12 deste disco. A quem se deve? Eu sempre achei que este disco ia ser um disco ligado, todo, ou seja, que ele não parasse, não havia silêncio entre as faixas. Daí a pergunta, precisamente. Sim. A ideia, eu tive essa ideia e quando comecei a fazer as canções, cada vez que eu imagino, eu estava no Alentejo uma semana, depois vinha no fim de semana a Lisboa. E nessa semana gravava duas ideias para músicas. E punha no meu leitor de MP3 no carro a tocar de volta. Então, cada vez que eu ia adicionando canções, eu ia testando o alinhamento. Onde é que esta poderá entrar? Onde é que esta... E as coisas foram acontecendo assim um bocadinho. E depois, quando o disco já tinha uma forma, já sabia que eram aquelas 12 músicas, já tinha mais ou menos o alinhamento, havia a dúvida desta ou daquela, mas aí depois, no processo final da mistura, da masterização, montei o disco todo de seguida e foi um processo até bastante, bastante fácil, porque já tinha sido testado, não é? Eu ia dizer isso porque, de facto, há aqui uma linha condutora da sonoridade que é diferente da 1 para a 12, mas que pelo permeio se percebe. Portanto, o disco torna-se mais, entre aspas, desculpe ter, mais pop, conforme se vai aproximando do fim, e nota-se, fica essa ideia de facto que isto não foi um acaso, que houve aqui uma linha de pensamento, efetivamente. Não, aliás, é engraçado que diga isso, que ainda não peço desculpa, ainda bem que é assim, Porque uma das coisas que eu queria... O disco começa com uma canção muito longa, não é? Uhum. E a primeira vez que eu mostrava a algumas pessoas... Outras não, outras achavam que aquilo era fixe. Mas havia pessoas que diziam... Epá, esta canção é comprida demais. E eu pensava... Pois é, é para os fortes. É para aqueles que aguentam. Se as pessoas aguentarem isso... Depois levam com canções a seguir. Quer dizer, leva-se uma canção a seguir, mas depois a terceira música é logo um tema instrumental. Nós quisemos, eu quis muito subverter a lógica normal de um álbum. Sim, normalmente é o inverso, precisamente. Sim, é brincar também com as pessoas, não é? É quase que dar assim um pequeno empurrão, olha lá o que é isto. E parece que não, mas eu divirto muito sozinho no estúdio a imaginar o que é que quais será a reação das pessoas a esse tipo de coisas, aos alinhamentos, ou à duração das músicas, à ligação das coisas. As pessoas poderem ser surpreendidas em certos pontos do disco. E eu acho que, no fundo, isso é música pop, não é? É a pessoa ter uma interação com o público. Pois bem, de facto, quem estiver ouvindo-nos em casa não tem essa capacidade de ouvir o disco, enfim, seguido, mas vai-nos aqui apanhando os temas que vamos passar. E vai-te confiar nesta nossa opinião. Tem esse processo solitário, não é? E também disse aqui por intermeio da conversa que há alturas em que não sabem o caminho que quer seguir, não é? E até foi o Jorge Pires que de algum modo deu um empurrão, um mote. Às vezes basta uma pequena ajuda para ter uma sequência para isto. Este tempo, o tempo da criação deste tal processo solitário, estamos a falar de quantos meses? É um processo seguido ou vai abandonando e volta a pegar mais tarde? Como é que é o processo para a criação dos discos do Luís Nunes? Este não é um processo de meses, este disco foi um processo de anos, na verdade. Porque o facto de ter mudado a língua fez com que eu tivesse que reaprender tudo do zero, ou quase do zero, a escrever canções. Porque, obviamente, uma pessoa se canta durante muito tempo canções em inglês, aprende. Há truques, não vou chamar truques, mas há. Isto é um artesanato, não é? Há formas de fazer as coisas. As pessoas sabem, é como um escultor, sabe como é que há de fazer a boca, não é? Da estátua que está a fazer. Há estes truques que eu, na língua portuguesa, apesar de ser português, mas cantar não é uma coisa só natural, é uma coisa que se aprende, eu não dominava isso. E, portanto, houve um imenso período de tempo em que eu tive a escrever canções e a pensar o que é que eu poderia dizer e como é que eu poderia escrever, como é que eu me poderia expressar, e aprender a expressar-me de novo, no fundo, pronto, é isto. E portanto, é um processo que não é contínuo, porque obviamente que eu não posso estar 2 anos em casa a olhar para o ar e a tentar imaginar como é que se escrevem canções em português, porque a vida mete-se no meio, porque há outros trabalhos que aparecem, há outras coisas para fazer, mas era um processo que ia sempre em contínuo, correndo lá no fundo, não é? Até o momento em que eu tive que decidir, bem, isto agora é tudo o que eu faço, vai ser isto, e portanto agora eu tenho estas canções e tenho que fazer este disco, tenho que acabar este trabalho que já tenho começado. E pronto, aí depois foram uns 4, 5 meses a acabar aquilo que tinha começado nos 2 anos anteriores. Liga o alto rádio que o vento vem de trás, e o asfalto está por estriar. Sobre o céu de maio e agora no ar, as notícias são do medo e da tensão. Atrás dos ombros fica o zero aeroporto. E aquele passeio de 33 dias, não é? O que é que o andou a acompanhar nesse seu autorrádio? Ah, muita coisa. Muita coisa. Nós ouvimos muita rádio. Portanto, naturalmente ouviu a Rádio Boa Nova quando aqui passou na zona e não, claro. Não diga que não, porque senão paramos já aqui a conversa, mas claro. Pronto. Claro que sim. Nós fomos ouvindo, nós gostamos muito de picar rádios locais. Claro. Vamos ouvindo as nacionais para ver o que é que se passa também. É um misto de coisas e obviamente tínhamos o nosso leitor de MP3. Cheio de músicas, para nós tínhamos várias, tínhamos cada um tinha o seu e estavam a apetecer ouvir este disco, pum, apanhamos o disco a tocar no carro. Não havia grandes regras, era o que nos apetecia ouvir. Thank you. Sabe que quem passa aqui na Boa Nova passa uma fase de desafios. Enfim, já lá vão 3 anos, vamos aqui recordar, vamos aqui desafiá-lo uma vez mais. São 3. Imagine que vem apresentar aqui este seu autorrádio a Oliver do Hospital. E que nós lhe dizemos assim: pode trazer consigo 2 bandas nacionais, 2 autores, para lhe fazer companhia. Quem é que o Luís iria convidar? Ah, essa pergunta é complicada. Estou esperto pelas outras. Não sei, olha, eu acho que levava amigos. Eu levava os Pista, que é a banda que eu falei, de quem eu falei há bocado. Diz que deles irá sair em breve. Uhum. Eu acho que eles são uma banda muito. Tem um som mais rock, mas muito bem disposto e é uma banda bem simpática. E, portanto, eu levava de certeza, que é uma banda que não me iria deixar ficar mal em lado nenhum. Que é, porque eu também de vez em quando toco com eles, portanto era uma maneira de eu também poder voltar ao palco e tocar algum rock com eles. Muito bem, da qual o álbum do Fateu teve aqui em destaque na Boa Nova. My words can't seem to move onward. They get stuck on every corner, they're dead weight, they're on the find. I wake up in the morning and I bathe myself with wine. I ain't good for you, woman. Everybody says I'm worth a dime. I won't sleep again on the left side of the bed. That's where you stood all night hoping things would turn out for the best. O segundo desafio. Imagino que vem uma banda da cena internacional. Muito bem, uns amigos seus, inclusive, de Londres, né, que alguns está deixado, naturalmente, mas vem uma banda cena internacional e que chega a Portugal, faz uma entrada aqui em Vila Formoso, ou um bocadinho mais abaixo, mais perto do Alvito, né, e disseram: não prescindimos ter a colaboração do Benjamin, portanto, do Luís Nunes, aqui no nosso espetáculo. Quem gostaria que o convidasse para um desafio deste tipo? Os Beatles, claro, não é? Muito bem. Podia ser Paul McCartney, não é? Paul McCartney. Os outros... Pronto, eu ia, poderia substituir um deles, não é? Um dos que já foi. Exato. Agora o desafio seguinte. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional. Uhum. E que pedem ao Luís Nunes, enquanto Benjamin, que faça uma versão desse tema, de um tema dessa banda, para integrar o tal disco. Qual é a banda ou o autor que gostaria de homenagear e que tema queria escolher? Acho que escolhi o Jorge Palma. Jorge Palma. Sempre sonhei produzir um disco do Jorge Palma, na verdade. O tema que queria escolher de Jorge Palma. Uhum. Esse agora é que é mais complicado. Se calhar o Jeremias, o Fora da Lei. Jeremias, o Fora da Lei. Sabe que já aqui falámos com o Flack dos Rádio Macau, dos Micro Audio Waves, uhum, que produziu Jorge Palma, o Jorge Palma. E sabe que uma coisa que o Flaco nos disse é que o Jorge Palma é muito pouco organizado, não é? Se recorda, se às 3 da manhã acorda e tem uma ideia, é às 3 da manhã que vão gravar. Portanto, o Flaco do Almoço teria que ter disponível 24 horas por dia, que isso nem sempre é fácil com o Jorge Palma. O facto que é uma pessoa com um talento incrível, mas que às vezes é preciso que alguém os organize, não é? Sim. Muito bem, o Jeremias fora da lei, está feito aqui a escolha. Não estando disposto a esperar que a humanidade venha alguma vez a ser melhor, Jeremias escolheu o seu lugar do lado de fora. Jeremias escolheu o seu lugar do lado de fora. Agora vamos aqui falar de um aspecto mais mundano, que é a venda dos discos. Uhum. Provavelmente não é isto que preocupa o Benjamin, quando muito será uma preocupação mais da bataca, não é? Como é que vê o fenómeno de download, etc., e como é, que expectativas criou para este disco que vai estar esta semana agora, a partir de agora, para venda? Bem, em termos de venda, eu não tenho expectativas absolutamente nenhuma. Eu já cresci na geração que começou a piratear música, não é? Uhum. E, portanto, eu não vou ser um hipócrita e dizer nunca saquei um disco na vida. Claro que saquei. Eu tinha 14 anos ou 13 quando saiu o Napster. E, portanto, obviamente que não vou estar aqui a inventar e a fazer uma apologia cega das coisas. Agora, o reverso da medalha é que uma coisa é nós sacarmos um disco, nós tínhamos noção, ou eu pelo menos tinha a noção de que era uma coisa que estava errada. No sentido de que isto não é legal. O que acontece hoje em dia é que as pessoas acham que não têm que pagar por nenhuma música, nem sim, pelo concerto, sim. Nem pelo... Banalizou-se, não é? Isso é que é o grande drama. O drama não é fazer as cópias, porque antigamente também se copiavam cassetes. E o meu irmão copiava música da rádio, lembro perfeitamente. Uhum. O meu irmão tem um irmão mais velho que tinha cassetes em que começava a dar música na rádio e ele gravava. E as pessoas, já não destas gerações mais novas, mas acima da minha, toda a gente se lembra disso, não é? De ter as cassetes que ainda começava com o locutor a falar, ou com a publicidade, ou o que quer que seja. É verdade. E portanto, isso sempre existiu, sempre, as pessoas sempre tentaram não pagar pela música. Mas enquanto existia uma indústria, o que acontece hoje em dia é que essa indústria, por um lado ainda bem, desapareceu, porque eu acho que a indústria da música, pois isto é uma questão filosófica muito grande e que dá temas, é uma conversa muito longa, mas era bom que as pessoas também às vezes que resolvessem comprar discos, mas eu também senti, nós andámos agora na estrada e eu senti que houve muita gente que comprou o nosso disco na estrada e portanto, sim, eu acho que acho que é preciso. É um fenómeno que de facto quase todas as bandas referem, que grande parte das vendas dos discos acontecem hoje pós-concerto, não é? É, pós-concerto, mas eu acho que o que significa, e só para concluir esta questão, que é uma questão complicada, é que é preciso arranjar novas maneiras e de pensar a indústria de outra maneira, porque todas as indústrias tiveram ou vão ter que se reinventar com a internet, não é? Seja os táxis hoje em dia estão a sofrer de uma maneira diferente daquilo que a indústria da música sofreu, já começou a sofrer há mais anos, porque é a internet a tomar conta das indústrias, onde antes precisava de 50 tipógrafos para fazer tipografia, hoje precisa de um com um computador. E portanto, isto é a revolução do mundo e que nós vamos ver. O problema é, vamos ver como é que isto, onde é que isto irá parar depois no final. Final dos tempos, não é? No final dos tempos, as indústrias têm que se reinventar e a venda dos discos vai ter que se reinventar de qualquer maneira. Pronto. O Quinito foi para a Guiné, trouxe a sombra, voltou de pé e nos braços sobra um velho ultramar. Mas ele queria ficar. E na guerra não há saber perder. Marchou sobre a terra e sobre o mar. Mas o nobre povo nada tem para dar. para a Guiné. O Quinito foi para a Guiné. O Quinito foi para a Guiné. Estancou as feridas de uma só vez e dança que os males são para espantar. Mais um copo para matar, que esta vida é um bar. Falando de tipógrafo, vamos falar aqui da componente gráfica, que essa aí ainda ninguém, enfim, pode ser copiada também, claro, também é possível, mas para aqueles que gostam dos discos, e eu sou um desses casos, gosto dos discos, gosto muito de apreciar também a componente gráfica que lhe está associada. Bem, o Benjamin faz aqui ainda, para além da referência ao autorrádio, e cá está o tal Golf, né, na capa. É, eu pus o meu carro na capa, é o meu tem, carro. Tem ainda a vantagem de que, enfim, não quer enganar ninguém. É um homem do Alvito, não é? Bem, eu sou lisboeta. Eu sou um lisboeta que foi para Londres e depois de Londres ficou farto de grandes cidades e foi ver para o Alvito. E portanto eu sou um alvitense de adoção e de coração. Portanto, e na parte de dentro, deve estar a referir à parte de dentro, claro, do, em que eu estou no meio do campo. Exatamente, não é? Aqui no. Eu sou um grande apaixonado pelo Alentejo. E acho que um campo desses é das coisas mais bonitas, ainda por cima num dia desses em que estava. Tudo brilhava, não é? Tudo dourado, até os olhos é uma. Até quase que dói, tão brilhante a paisagem está. Então foi esse o dia que nós escolhemos para ir tirar essa fotografia. O disco, de certa forma, é uma ode também ao Alvito, é uma ode ao Alentejo. Alvito, não é na contracapa, mas quando se abre a capa do disco, isso tem e na parte do CD. Há uma carta militar de 1943, onde Alvito está em grande destaque, não é? Porque foi aí que o disco foi maioritariamente feito. Não queria deixá-lo ir embora sem falarmos aqui da componente agora dos espetáculos que lhe iam de seguir. E temos aqui a percepção de facto que há a necessidade de o disco chegar às pessoas. Para que se fale de Benjamin, qual é a estratégia que pretende seguir? Para que de facto as pessoas, pelo menos se gostam ou não, depois são outros 500, não é? Mas pelo menos saibam que existe. A estratégia de tocar em todos os sítios, eu acho que dei um mote com a tour de 33 datas. Nós queremos tocar em todos os sítios possível. Nós tocámos, eu dou muitas vezes este exemplo, mas é um exemplo que eu gostei mesmo, porque como eu cantava em inglês, eu nunca na vida poderia ter tocado numas festas populares em Vizela. Com Augusto Canário a tocar no palco principal e eu a tocar no palco secundário e a ver pessoas a ver o meu concerto à mesma. Não era obviamente que era um número desproporcional comparando, mas eu fiquei feliz de poder tocar numas festas populares, de estar a tocar no palco secundário e a ver pessoas a ver e as pessoas perceberem as canções que eu estava que eu estava a cantar e a reagirem a elas e no final virem ter comigo e dizer que gostaram. E portanto, aquilo que nós queremos é apesar disto, eu faço música que de certa forma tem uma conotação urbana, porque tem um lado eletrónico, tem algumas conotações. Eu quero quebrar essas conotações, eu quero quebrar esse preconceito, porque eu faço uma música que é, eu gosto de fazer música, a música é completamente livre, mas se as pessoas se sentarem e ouvirem, se calhar se virem o concerto todo, se calhar vão conseguir tirar uma mensagem dali. E portanto, a estratégia é simplesmente essa: nós queremos tocar em todo o lado, de palcos pequenos, palcos grandes, festas populares, auditórios, bares, o que quer que seja. Mesmo, Luís, agradecer-lhe novamente a disponibilidade que teve uma vez mais para aqui para a Rádio Boa Nova. Iremos falar seguramente mais vezes. Eu que agradeço. E desejo-lhe felicidades para este autorrádio e por tudo aquilo que sonha a seguir. Um abraço. Um abraço, muito obrigado.